Oxalá 6321, no contejamento correto, chame pronto. Ok, pronto. Portou número 56321. Confirma, o senhor vai chamar pronto ou já está pronto? Já está pronto, senhora. Oxalá 6321, o senhor inicia agora? Ah, negativo, é mais um minutinho, perdão. Ok, assim que o senhor já estiver pronto para iniciar, chame para o pushback, ok? Ok, chamará, 6321. Salve Salvador, objeto 5729. A senhora teria saída prevista para Confins. Não, Lima Alfa Romeo, volta. Lima Alfa Romeo, controle. Quando for possível e se possível autorizar uma proa direta de, da 17, eu gostaria. Lima Alfa Romeo, está presente uma proa do alinhamento da pista 17, reporta visual com a cabeceira. Gente, alinhamento da 17, reportará visual Lima Alfa Romeo. Paulo Xaner, 6394, para o táxi, 105 a bordo, 3 horas e 10, observe na Recife. Gente, o Xaner 6314, táxi via Índia, no ponto de espera, chame a torre 186, ajuste a 9014, bom voo. Táxi via Índia, ponto de espera 186, bom trabalho, meu senhor. Bom, 755, Juliette, portão 04. Juliette pro 04, bom 755. Identificação Alfa de Mike. Mike tá na final pro táxi. Sente o homem do solo, 120 graus, 10 mais Mike. Mike. Opa, Alfa Charlie Mike, autorizado por do VR, desça ao nível 060, ao fim 3 Salvador 1014, reporte para o cancelamento. Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4144, saída da El, cruzando 2200. Azul 4144, contato radar na decolagem, suba nível 360 na saída da El, após Leda, direto Bridge. Sobe nível 360, saída da El, após Leda, Bridge, Azul 4144. Para o posicionamento, hoje é na 6321105. Novembro Alfa, mantenha condições iguais, altímetro em Salvador, 104, reposta ingressando Paris, para ingresso no corredor Interlagos. Trip 5488, solo 30, direito, 129. A partir da DTA, mas ficou pra Zulu, filha do Brasil. Gente, o Charlie Alfa Tango, aguarde só um instante para a cópia. Centro Vitor Mike Quebec, mantenha condições iguais ao time Transalvador no 014. Atento para tráfego do Papa Romeu, ainda Novembro Alfa, agora posição 12 horas a 3 milhas, a 1.500 pés. Vitor Charlie 150, reporte visual começo. Reportará visual contrato do tamanho do tempo. Desce na táxi aí, Kilo, e fique atento ao sinalizador. A posição aqui no sistema é a 03. Via táxi aí, Kilo, pátio 3, vai ficar atento ao sinalizador, posição 03, trip 5488. Alô, rota 3217, portão 1 no pushback também. Portão 11, está autorizado. Tá, 3217, chame táxi. Vai chamar 3217. Charlie Alfa Tango, cópia. Cópia. Charlie Alfa Tango, autorizado. Salvador, Grupo Zulu, Ilha dos Frades, 500 pés, decola da 17, controla norte. O controle 1935, a torre 186, acione 0170 no transponder. Autorizado, decolada 17, proa norte, será passando a 10, 19, controle de 2-0-1-7-0, responda com a borda. Ok, o Charlie Alfa Tango, tá correto o cotejamento, para acionamento chame a torre, tenha um bom voo. 6-3-1-4, quanto será próximo, estou no zero. Jogada 3 no 4, linha decolada 1-0, vento no 20 graus, 1-0 norte. Jogada decolada, pista 1-0, já 3 no 4. 2 Alfa Romeo, Livre Sonate, Alfa Tango, chama táxi. Alô, Salvador, muito boa tarde, é o TP 5219, sem a deformação Papá. TP 5219, ok, boa tarde, aguarde um instante, cópia para a vitória da conquista. Certo, aguardando. Já ficou o gol no 925, centro da informação Papá, para autorização 370 Brasília. Gente, gol 925, aguarde a cópia, o número 2 para copiar. Não, não copiou, prossiga. É, confirme para o solo. Minha posição é a posição 2. Ok, o seu número 2 para cópia, aguarde só um instante. Grato, obrigado. Afirmativamente, a saída para o gol 925. Tá. Afirmo, é a saída Arbor. O senhor tem essa no sistema? Saída? Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e a transição é o Fito. A subida Gole ela mudou agora para Arbor, ok? Arbor, Fito, obrigado. Para o táxi, Xané 6321. 340, uma saída Mom, transição Flock. 340, um Flock, poderia voar a posição Cogbo? Ainda no perfil da saída. Pode. É 321, tá livre o táxi em frente, ingresse na segunda táxi à direita, na Índia, e no ponto de espera, chame a torre 18-6. Em frente, Índia 18-6, lá na, no ponto de espera, obrigado, boa tarde. Para o táxi, 3217, 148, 3 horas, Campinas. Gente, o TAN 3217, táxi pelo pátio e Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, 18-6, boa viagem. Pátio ainda, ponto de espera 18-6, muito obrigado, bom final de semana. 35219, cópia. Centro de level 05, 0-1-1, 0-1-4, Amari, arrival, 1395. Vitória da conquista, o nível 200, decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor, após Arbor Eval e após Eval DCT conquista. O controle 119.35, acione 5123. Gente, final 97 autorizado, encurtando. Encurtando, final da 97, fica mais direito. Val, após Eval, voa direto, vitória da conquista, o controle 3935 e o transponder 5123, trip 5219. Correto, chame pronto, tá? O pushback é acionamento, trip 5219. Chama já. Voo no 925, pra cópia. Certo, prossiga. Voo no 925, tá autorizado, Brasília, nível 360. Via UP Zulu 17, decola da pista 1-0, curva à direita, subida Arbor, uma transição Ofito. O controle 119.35, acione 5115. Autorizado nível 360 para Brasília. Decola da pista 10 com curva direita pela Arábia Azul 17. A saída Arbor, transição Ofito. O controle 5935, transponder 5115. Correto, Gol 925, e chame Sal Pushback, acionamento. Reportará Gol 925. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 1013. Gol 0-1-3, boa tarde, prossiga. Boa tarde, solicita atualização para São Paulo, nível 360. Ok, tá pronto para cópia? Só atrás, cópia. Ok, tá autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola da pista 1-0, curva à direita, no perfil da subida Dael, após Dael, Leda, e após Leda, DCT Bridge, intercepte a Pesulu no meia e prossiga de acordo com o plano. O controle 119.35 e acione 5125. Ok, autorizado para São Paulo, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita, compra o perfil da saída Dael, Dael, Leda, Leda Bridge. Intercepta Uppers Zulu no meia. Controle de saída 109.35, transponder 5125, Gol 1013. Correto, Gol 1013, chame pronto, já puxa bem aqui acionamento. Chamada pronto, obrigado. Valeu. 5729, também está para par, 14 para cota, de autorização, confins, 340. Ciente, web 5729, autorizado, confins, o nível 340. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, intercepte a Pesulu no meia. E o controle 119.35, e o transponder é o 5131, web 5729. Autorizado com fins 340, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Leda, direto Bridge, Pesulu no meia, controle 119.35. Corresponde a 5729. Correto, é 5729, chame pronto para puxar FNA. Para a próxima pista na mesa, 5729. 321 no contato, radar na decolagem, suba ao nível 320 na saída Arbor, transição fixa. 320 na saída Arbor, transição fixa, vou chamar na mesa 321. Controle, a papatela mais próxima, fica da Quebec. Papatango, Mike Fox, Trost, Sierra, controle de Salvador, acione identificação, desça ao nível 050 na chegada a MAN, altímetro 1014. Identificou, desce ao 050, Mike Fox, 050, 5000, confirme. Nível 050. 050, Mike Fox, Sierra. 3000 para propõe cancelamento, Alfa Charlie Mike. Papá, Alfa Charlie Mike, desça para 1000. 1.500 pés, altímetro 1.014, reporta rotatória. 1.500 pés, ajustado, reporta na rotatória, Alfa Charlie Mike. Confere, vou instrumento cancelado aos 1.941. Mike. Mike, Bravo, Tempo Real, Vila Alcocato, perigo Centro Recife. Azul 4144, chama agora o Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, alterna 3325, boa tarde, Azul 4144. Recife, chama 3194, vai cruzar nível 1060. Água. Papatango, Mike, prazo uniforme, desça no Mickens. Fecha, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 118.6, graças, Mike, prazo uniforme. E aí, Papatango, Mike, prazo uniforme, 2 milhas para a rotatória, visão com a rotatória. Gente, Mike, prazo uniforme, sinal não seja autorizado. E ele faz. Alfa chama a torre 118, decimal meia dúzia. Tráfego, posição de 12 horas, 2 milhas, passando a rotatória. Embraer 121, prosseguindo para a final da pista 17. Chama a torre 118, decimal meia dúzia. Paciente, vai chamar a torre 118, decimal meia dúzia, para visual para o tráfego na rotatória Índia November Alfa. Mais, Fox Trot Sierra. Mais, Fox Trot Sierra, controle. Autoriza a prova da rotatória para posterior modificação? Autorizado. Obrigado. Oxané 6314, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 2.5, 3.3.5, até a próxima. Até. Bravo Uniforme tem pouso autorizado na 17, vento 110 grau 089. Isso, 17, Mike Bravo Uniforme, baixou pra mim. 3.2.17, decolou 42, controle 1.9.3.5. Confirmar mais uma vez o voto do Mike Bravo Uniforme. 1.2.0 grau 099. Centro, frequência livre, Charlão Patango. Está 3217, boa tarde, passa 277, agora solicita da El. Está 3217, contato radar na decolagem, para o nível 360 na saída da El, após reta direto brilho. Gente, pode aprovar da El? Está autorizado direto letra. Direto letra, gente. Salvador, approach number 552, Whiskey Box 16 and 0.5 for 150. Qual que é, né? Papa Alfa Charlie Mike, faça espera super rotatória, mantendo no 1500 pés, altímetro no 014, chama a torre 118, decimal 612. Torre 118, fazer espera super rotatória, Alfa Charlie Mike. Torre Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Charlie Mike. Mike Bravo Uniforme, solo off 44, direita no 219. Corrigindo, libera direita, frequência livre. Bravo Uniforme. Alfa Charlie Mike, mantenha rotatório no 1500 pés. Positivo, fazer a espera sobre a rotatória no 1500 pés, Alfa Charlie Mike. Afirmativo, mais umas duas órbitas do senhor aproxima. Alfa Charlie Mike, gente. Concordo, 925. Autorizado, Gono 925, chame para o táxi. Reportará, 195. 95, faço o East Fox Trot, qualquer dentro, descendo flat level 050, clear my arrival. Altimeter 01014. Cabo 050, Scott Sky, descend 1014, on the my arrival to East Fox. Gol no 395, autorizado a sinal do procedimento LFX-Way, desça para 2.000 pés, altimeter no 014, reporte estabilizado. 102,000, Simas 1014, clear for Romari Approach, call Estabilis, go 1395. Controle Salvador, Rafa Vitor Juliette, Controle Salvador, Ilha Forte, pedindo regresso. Alfa Vitor Juliette, ao time 3 Salvador 1014, mantém condições visuais, reporta ingressando no corredor interlagos. Maturar em condições visuais, reporta no corredor interlagos, Alfa Vitor Juliette. Corre, 1, 1, 8, 10, 9, 12. Até mais. Delta, reporte sobre o farol de Itapuã. Aeronave na final da 1-7, temos duas. Posando 1-0? Não, negativo, só para cruzamento autorizado. Xané 6321, chama agora o centro Recife, 126.0, alterna 125.45. 260.45, Xané 6321. O final da 1-0, autorizado cruzamento, Mike Eco Delta. Ok, sim, autorizado cruzamento da 1-0, vai aguardar para ingressar e vir a base o Mike Eco Delta da 1-7. Salvador, gol 1-0, 1-3, pronto para pushback de acionamento, gate é o 612. Autorizado, o Gol no 0 no 3, chame táxi. Autorizado, chamada para táxi, no 0 no 0, hein? Sinal da 1-7, contra embaixada checado, Alfa Charlie Mike. Gente, Alfa Charlie Mike, só aguardando para liberar a pista. Aguardo. Mike Fox da Terra, desça para 3 mil pés, altímetro 1014. 3 mil, 1014, Mike Fox da Terra. Frequência livre, Genoa Emerald. Alfa Charlie Mike, pouso autorizado 17, o vento 120 graus, 109. Alfa Charlie Mike, livre pouso 17. Alta de atono visual, guarda para gerar base. Mike, cuidado com o copiador, hein? Positivo, o setor cruzamento está 1-0. Sim, então o senhor mantém o setor aguardando para gerar base. Ok, sente. Vai. Está autorizado a ingressar na cauda do asa fixa? Gente, o Mike Eco Delta, o tráfego agora está 2 milhas da final da 1-7, o senhor vai se encaixar com o número 2. Ok, já está visual, vai encaixar com o número 2 do Eco. O Gol 1925 está autorizado o táxi à direita e no ponto de espera chame a torre em 18:30. O ajuste está no 0-4. Ajuste no 0-4, no ponto de espera da 1-0, 118:30, Gol 1925. Sol, Jet 5729 está pronto para puxar estacionamento, posição 1. Ok, o 5729 mantém a posição no 01. Temos uma aeronave da Gol que vai iniciar o táxi. Aliás, são duas da Gol que vai iniciar o táxi. Uma saindo agora do través do 4 e outra do através do 612. Aguarde um instante. Aguardando, 5729. Paulo, boa tarde, Gol 9755. Informação Quebec, solicita autorização com 5400. Acabou no 755, eu tenho autorizado aqui o 3620. O senhor aceita, copia ou aguarda a coordenação? Copia. Autorizado, confins, o 360, o nível, decola da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge. Em Bridge intercepta o Pesulu no meia. O controle 119.35, acione 5120. Autorizado, confins 360, decola da 1-0, com curva à direita, perfil da El, transição Leda, após Leda direto Bridge. Prossegue no perfil da Upper Zulu 16, C935, controle 5120, transponder com 1755. Correto, 5120 no transponder, chame pronto para o pushback acionamento, Gol 1755. Chamamos para o acionamento, Gol 1755. Wind 1, 53 degrees, 109. From Switzerland, runway 10, Gol 1395. Jeco Delta, pouso autorizado para irado sobre a cabeceira 1-7, vento 1-4-0 graus, 1-2-1. Autorizado para irado, 1-7, Jeco Delta. Gol 1-9-2-5, quanto espera da 1-0 pronto? 1-9-2-5, avisou o tráfego da companhia final 1-0. Positivo. Após o tráfego ali, mantém pistão 1-0, Gol 1-9-2-5. Após ali, mantém Gol 1-9-2-5. Muito obrigado. Para táxi, Gol 1-0-1-3, estamos com 1-6-4 a bordo. 4 horas de UNO de autonomia, alternando o Galeão. Ciente, o Gol no 0-3, está livre o táxi pelo pátio, Índia, e no ponto de espera da 1-0, chame a torre, em 18:30, o ajuste é 1-0-4, tenha uma boa viagem. Recomendo 14, autorizado via pátio, Índia, no ponto de espera, 118:30, torre, obrigado, uma ótima tarde. Ciente. Marque a Codelta, solo 5-2, frequência livre. O L5729, temos a aeronave da Gol taxiando agora pelo pátio. Assim que a mesma ingressar na Taxi Índia, está livre, puxar e acionar no 01 e chame táxi. Ok, após a passagem da aeronave da Gol, está autorizado a puxar e acionamento e reportará para táxi 729. Rotan 3149 tá pronto pra cópia? Afirmativo. Ok, Rotan 3149, tá autorizado, Galeão. O nível é o 380, via Upezulu 10. Decola da pista 10 com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda DCT Bridge para interceptar o Upezulu 10 e prosseguir de acordo com o plano. O controle 19.35, acione 5145. Então está autorizado o Galeão no nível 380 pela Upezulu 10, decola da 10, curva direita, perfil da El Leda, após Leda Bridge. Controle 1935, aciona 5145, é o TAM 3149. Correto, TAM 3149, chame pronto para o boost bank e acionamento. Chamaremos, TAM 3149, obrigado. Web 5729, só confirmando, está livre, puxar e acionar, chame e taca. Quem está livre, 5729. Trina 5, on the ground is 5-3, take 4, set to right, down 1-2-1, that's 1-9. 925, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 08. Autorizado decolagem para o 925, da 10, iniciando. Venta livre para pouso, guardião 02. Exato, voa na foca atrás, não se escuta. Bono 395, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, chame antes da Juliette, com o 395. Tem pistão no 0. Ali, mantém a pista no 0, no 0, no 3. Papatango, Mike Foxtrot, Terra 4360 pela esquerda. Vai com o número 2 na aproximação final. 360 iniciando pela esquerda, Mike Foxtrot, A. November 552, East Foxtrot, clear last final approach, runway 10, descent to 2006, attempt series 1014. Report established. Take clear to LS X-ray 10, down to 2000 feet, will report established, shown 1014, 5-2-0 Fox. Controle, Gol 925. Gol no 925, contato radar na decolagem, sul para nível 360 na saída Arbor, transição feita. Aqui 360, Arbor 925. Juliette, pouso autorizado no 97, ventando 30 graus, 109. Autorizado, Juliette. No 03, decolagem autorizado, no 0, vento no 30 graus, no 09. Autorizado a decolagem, pista no 0, gol no 0, no 3. Um bom trabalho, senhor. Uma força. 08, gol no 3, no 5. Arborda presente. Autorizado. Obrigado. Lamiac 5729 está pronto para o táxi POB 143, autonomia 3 horas e 18, alternando Guarulhos. Gente, Web 5729 é autorizado o táxi à direita e no ponto de espera da 10, chama a torre 386, o ajuste é no 04, boa viagem. No 04, táxi à direita, ponto de espera, chama a torre 186, 5729, bom trabalho. decolou, 013, decolou 57, controle 1, 99, 35.